sobre o meu padrinho e tio, podia ficar aqui horas a falar, não é? Porque ele era... ele era a palavra, não é? O meu padrinho era, como vocês todos conheciam, não é? Tinha um dom de oratória, mas não era só isso. Era uma pessoa que ele próprio e a palavra se fundiam. Era um homem maior que o tempo e com ele a palavra era metal fulgente. Era uma coisa linda. Eu aprendi isso com ele aqui neste sítio onde nós conversámos tanta vez. Precisamente por isso foi uma não alongar. Eu não queria alongar porque senão eu ficava aqui durante 2 horas a falar do meu querido tio e padrinho, que me deu a honra de ser padrinho da sua filha e tenho a honra de ser padrinho do seu neto. E isto é fantástico e para mim foi um orgulho enorme. E estou a falar assim com muito entusiasmo porque o meu padrinho era um entusiasta e falava com muita convicção. E eu ainda hoje falo com muita convicção com as pessoas. E dizem assim, epá, tu falas, chegas a um sítio, tenho uma plateia de 200, 300 pessoas e falo sempre com muita convicção. Porque foi isto que eu aprendi com o meu padrinho. Foi das melhores coisas que posso ter tido, foi essa aprendizagem. Com o meu padrinho, com o seu pai, com o meu avô, pessoas que eu amei muito. E aprendi a admirar muito. E para não alongar, vou ler aqui um texto, apenas uma página, para ver, nós se não ficamos aqui a tarde toda, sobre um padrinho. E o texto chama-se O Ser e o Ter. Talvez hoje as palavras ecoem nas serras amadas pelo meu tio e padrinho José. Aquelas palavras de certezas com a beleza que o seu ser nos dedicou. Ser, ter. Pois há homens que são, e outros destinados apenas à efêmera satisfação do ter. O meu padrinho foi um homem do ser. Foi tanta coisa e deu-nos tanto de si, sem se preocupar em ter, pois a sua materialidade era o espírito e não a matéria. Daí ter ficado o nosso espírito na nossa mente, e é essa a razão de estarmos aqui. Quando nasci, o meu padrinho dedicou-me um poema, o qual guardamos e admiramos religiosamente vai para 50 anos. E foi na palavra que aprendi a sua enorme sapiência. O meu padrinho era um homem da palavra e de palavra. Dada a sua honestidade, frontalidade, a espontaneidade tão conhecida por todos nós e que nós admirávamos, a amizade, simpatia e sabedoria. Ao longo dos seus quase 80 anos, foi um ser com quem nós gostávamos de estar e de privar, enquanto pessoa que nasceu para ser e não apenas para ter. Quando era menino, com 3 ou 4 anos, o meu padrinho colocava-me ao seu lado no altar, em Pombeira da Beira, no seu exercício de sacerdócio. À época, na igreja, onde, com a fulgência da sua palavra, descobri a sua importância para darmos e partilharmos o melhor que temos, o conhecimento. Sempre adorei estar com o meu padrinho. Estou certo que é um sentimento comum a todos os presentes. Era para mim uma alegria, enquanto adolescente, as conversas que tivemos aqui, na altura, enquanto fontanário, onde devido à sua inteligência tão inspiradora, das muitas pessoas que conheci, ao longo do meu quase meio século, o meu padrinho foi dos poucos maiores que o tempo. Daí ser da mais elementar justiça esta homenagem e a perpetuação do seu nome neste belo recanto da sua, nossa aldeia, que lhe era tão querida e que tão querida é a todos nós. Assim, resta-me agradecer um muito obrigado à União Progressiva de Sobralvalado, à Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, na pessoa do seu Presidente e Vice-Presidente tiveram aqui um papel essencial para este espaço magnífico, e especialmente a todos os presentes. Pois se há coisa que aprendi com o meu padrinho, foi que o melhor que temos no exercício de estar vivo, pois o meu padrinho, para além deste enorme e difícil exercício, acreditava na vida eterna, são as relações humanas. O homem, enquanto o maior património da humanidade. E, consequentemente, o afeto, o respeito, a interajuda, a urbanidade e a entrega que devemos uns aos outros. E como diria o grande Raul Solnado, acabo dizendo, por favor, façam o favor de ser felizes. Foi isso que o meu padrinho queria.